Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, por favor. Eu quero continuar o assunto que eu comecei na quarta-feira, no culto de oração, em que nós falávamos sobre medo, um sentimento que, se vier no coração do cristão, deve ser combatido de maneira certa, veemente, com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento bíblico. Porque medo não é um sentimento que o cristão deve estar vivendo no dia a dia. Tá? E como nós vivemos um período, num tempo, em que estamos cercados dessa sensação de medo, porque tantas coisas estranhas acontecem ao nosso redor, hoje em dia nós temos muito medo, por exemplo, do desemprego, nós temos muito medo das doenças que nos cercam. Nunca se falou tanto em câncer. Hoje nós comemos alimentos carregados de agrotóxicos que a gente pensa que está sustentando o corpo e muitas vezes a gente está jogando veneno para dentro do organismo. Hoje nós temos doenças estranhas, né, como a AIDS, que há algumas décadas vem assustando a população mundial, mas nós temos também a doença da vaca louca, nós temos a gripe do frango, doenças que alguns médicos... Essa gripe do frango, por exemplo, alguns médicos disseram, olha, provavelmente as autoridades sanitárias estão escondendo a verdade, porque isso é uma doença de tão fácil disseminação que ela pode realmente se abater sobre o mundo, como aconteceu a gripe na Europa, que matou tanta gente. Só que a gente fica assustado, a gente fica preocupado, a Europa para de importar frango da Ásia, ao menor sinal de alguma coisinha com o nosso gado aqui, eles também, a Europa para de importar o gado brasileiro. A humanidade vive sob o signo do medo. E se a gente vai meditar sobre isso, dentro de uma igreja, a gente precisa, em primeiro lugar, analisar a nossa situação, a nossa posição em Cristo Jesus. Por isso que eu queria ler 2 Timóteo 1, verso 7, que diz lá assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na versão corrigida e fiel diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou o espírito de medo. Ou seja, nosso Deus não tem dado aos seus filhos um sentimento de medo, mas ao contrário. Para nós vem poder, amor e moderação da parte de Deus. Isso para a gente se situar um pouquinho. Se essa é a situação que Deus deseja nas nossas vidas, eu tenho que tomar posse disso aqui, não da primeira parte. Não é sob o signo do medo, do pavor, da covardia que eu, cristão, devo viver. A Bíblia é clara. Até porque, e eu trouxe esse texto na quarta-feira passada, olha o que diz lá em Gênesis 3, de 8 a 10, o relato do que aconteceu logo após a desobediência de Adão e Eva, ou seja, logo após o pecado ter entrado na vida deles. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, para uma pessoa que se relaciona com Deus, que tem alguma coisa a ver com Deus, povo de Deus, igreja do Senhor, o medo é um sintoma puxado muitas vezes pela presença do pecado. Então não deveria ser algo que nós estivéssemos convivendo com ele diariamente. Eu não digo que esse sentimento, medo, nunca vai tomar conta da nossa vida, nunca você vai experimentar isso depois de ser cristão. Eu estaria exagerando. Mas o convívio com ele, aquele perfil do ser humano que tem medo da sombra, isso realmente não pode fazer parte da vida de um cristão. Por quê? Porque Deus nos tem dado, não nos tem dado espírito de covardia, tá bom? Ora, se Deus não nos dá o espírito de medo, e se este se instalou no homem logo após ele pecar, a gente pode ter a certeza que, além do medo ser um sentimento desagradabilíssimo, não tem coisa mais horrorosa do que sentir medo. Não tem coisa mais que nos leva mais ao erro do que nós fazermos alguma coisa, tomarmos alguma atitude debaixo de um sentimento de medo. Não tem coisa pior. É o pior negócio que a gente vai fazer. Vou tomar uma decisão porque eu estou com medo. Ora, espera passar essa sensação, porque é a paz de Deus que tem que ser o árbitro na nossa vida e não o medo. Tá? Então, por causa disso, nós precisamos, então, tentar abolir da nossa vida esse sentimento. Volto a dizer, o medo é um sentimento a ser combatido na vida do cristão. Foi aquilo que eu falei na quarta-feira. Vamos pensar de maneira coerente. A fé combate o medo. Está certo? Amém? Fé, confiança em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu sei em quem confio. Quanto mais fé em Deus, menos medo eu tenho. Tá? Da mesma maneira que o medo anula a fé. Se eu vivo com medo, se eu vivo debaixo desse sentimento, onde está a minha fé? Eu vou parafrasear Tiago, por exemplo. Você me mostra o teu medo, que eu vou mostrar, que eu vou provar que você não tem fé. Agora, se você me mostrar a tua fé, realmente você vai me mostrar que você não tem medo. A coisa seria mais ou menos assim. Vamos lá para Atos 4, e vamos ver algumas dessas passagens, se o medo tivesse vencido, como que seria? Por exemplo, Atos 4, de 5 a 20. Que diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Está vendo? Diante da intrepidez desses homens, as autoridades reconheceram: pô, esses corajosos andaram realmente com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Gente, eu falei na quarta-feira que uma das maneiras de nós combatermos o medo seria buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. Eu leio uma passagem dessa, e isso daqui aconteceu logo depois de Pedro e João indo para o templo. Tinha um coxo, um cara aleijado de nascença lá, pedindo esmola. Ele pede esmola para Pedro e João, e Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele saltou e começou a glorificar a Deus. E isso foi notório, foi na porta, na entrada do templo, e chegou até os ouvidos do Sinédrio, das autoridades judaicas, que queriam, de toda maneira, desmerecer a autoridade de Jesus, detonar o cristianismo que estava nascendo ali. E eles chamam Pedro e João. E esse Pedro, que cerca de 2 meses antes havia negado Jesus por 3 vezes, agora diante do Sinédrio, que tinha autoridade para mandar matar, para chicotear, para dar 49 varadas naqueles desobedientes, ele com toda intrepidez, veja, o medo foi embora. Isso acontece depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu daquela maneira sobre a igreja e transformou as pessoas. Esse é um novo Pedro. E ele faz um discurso com uma coragem que é uma coisa impressionante, a ponto de desobedecer de uma maneira até muito educada ao Sinédrio. Então, o que a gente faz com eles? Porque realmente é notório, o cara não andava e está aí pulando e glorificando a Deus. Vamos ameaçá-los para eles ficarem com medo e não fazerem mais nada em nome desse Jesus. Olha, vocês estão proibidos, tá? Aí Pedro diz assim: mas julga isso. Nós vamos obedecer vocês ou ao nosso Deus? Se nosso Deus mandar, nós vamos continuar a falar, porque isso é mais forte do que nós. Quer dizer, a coragem desse cara, a unção desse cara, estava transbordando na vida dele, a ponto de do Sinédrio, naquele momento, não fazer nada. Vão embora daqui, e não façam mais isso. Mas ele falou na cara deles, e nós não vamos obedecê-los. Se Deus assim desejar, se é para desobedecer, se Deus falar que sim, nós vamos desobedecê-los, vamos continuar falando de Jesus. Agora imagine o contrário, gente. Imagina se essa cena acontecesse num momento em que Pedro e João estão apavorados, estão debaixo de um sentimento de medo muito forte. Nada disso teria acontecido. Nós não estaríamos aqui hoje falando sobre Pedro e João. Vamos ver um outro texto, 2 Timóteo 1, 8 a 12. 2 Timóteo 1, 8 a 12, diz assim: não te envergonhes, portanto, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até aí? Isso. Paulo escrevia enquanto estava preso. Paulo escrevia enquanto estava preso. O seu amor a Jesus e a obra que ele realizava em nome de Jesus já tinha levado ele para umas boas chicotadas, apedrejamento. E agora, para rechear tudo isso, ele estava preso, sem a sua liberdade. Preso e trazendo alegria e sustento para o restante da igreja. E ele aconselha o seu discípulo querido: Olha, não é para se envergonhar com a minha prisão. Não é para ter medo agora que eu estou preso. Você que está livre aí, manda brasa. Faz a obra, porque eu mesmo preso estou fazendo a obra. E aí ele diz o quê? A razão de não haver medo no coração desse homem. Ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Esse é o segredo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu estou confiando. Eu sei em quem eu deposito a minha esperança. Eu sei no nome de quem eu tenho fé para ter todas as coisas. Eu sei que o meu depósito, eu sei que a garantia da minha salvação está guardada. O Senhor guarda essa salvação e eu vou vivê-la um dia para toda a eternidade. Então, medo não passa por aqui. Imagina essa cena vivida debaixo do signo do medo. Timóteo, pelo amor de Deus, eu estou preso aqui, cara. Arruma um bom advogado. Chama lá o Dr. João Valdemar ou o Fábio. Vê lá o que eles podem fazer por mim. Mas fala para eles não cobrarem muito, porque eu não tenho nem dinheiro. A única coisa que eu tenho são os livros e uma capa. Se ele fizesse isso, uma que nós também não estaríamos falando dele aqui agora, e a vida e a história da existência dele não sustentaria a nossa vida. Amém? Mas aconteceu o contrário. Então eu quero me inspirar nesses momentos, na vida dessas pessoas. Por quê? Porque eles são pessoas de carne e osso. E eu sei que em Cristo Jesus, porque eu também sei em quem eu tenho crido. E eu sei que em Cristo Jesus eu posso viver sem medo. Eu posso viver sem lamentações. Eu posso viver crendo que Deus é maravilhoso e tem os olhos sobre a minha vida e quer me abençoar e quer dirigir os meus passos e quer se tornar conhecido através da igreja. Então, esse sustento continua ao longo dos séculos sobre a igreja do Senhor Jesus. Fé, queridos, remove o medo e isso dá coragem para a gente continuar. Amém? Imagine essas passagens que nós vamos ler agora se o medo não existisse. João 12, 42 e 43. João 12. Agora vamos ver ao contrário. Situações em que o medo imperou. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, só uma coisa. Se essas pessoas tivessem superado o medo das ameaças dos fariseus e o medo de perderem posições importantes no judaísmo, perderem isso, se eles tivessem superado esse medo de perder coisas materiais, de perder bem-estar social, né, poder. Se eles tivessem coragem, olha, acreditaram que Jesus era o Messias, mas por medo de ameaças, por medo de perder a boa vida que eles tinham, eles negaram a Cristo. Vocês imaginem nisso. São pessoas que provavelmente, se não mudaram as suas atitudes, foram para o inferno, estão hoje no inferno e vão passar por toda a eternidade por um tormento que nunca termina, porque tiveram medo de ameaças, tiveram medo de perder benefícios aqui na terra, em lugar de amar a Cristo sobre todas as coisas. Olha que coisa séria. Se não houvesse medo nessa história aqui, essas pessoas estariam no céu hoje. Mas talvez não estejam. Eu digo talvez porque eu não sei qual foi a atitude delas depois disso. Se elas se mantiveram nessa posição, é castigo eterno, infelizmente. Vamos ver um outro texto. Números 13. Olha como medo é ruim, como medo influencia de uma maneira tão, tão terrível. E o inimigo tem feito o possível para incutir isso. Veja que aquele primeiro texto que a gente leu, que diz assim: Deus não nos dá espírito de covardia ou espírito de temor. A impressão que dá é quando fala espírito, parece um ser que incute terror nas pessoas, né? Eu creio que Satanás e suas hostes têm tentado de todas as maneiras incutir medo nas pessoas. As pessoas que estão aí fora, sem a cobertura do sangue de Jesus, sem a presença do Espírito Santo para ajudá-las, tem algumas pessoas que são apavoradas, que sofrem de um medo pavoroso de tudo, da sombra, de tudo. Mas, até a própria igreja, o inimigo tem investido contra. Então é uma batalha que nós também precisamos travar. Mas com uma grande diferença, nós temos armas espetaculares para vencer essa situação. Números 13, 31 a 33. Porém os homens, isso daí logo depois dos 12 espias olharem a terra prometida para ver, né, tá, o povo hebreu chegando. Moisés chama 12 homens. Ó, vamos olhar a terra lá que Deus vai nos dar. Veja como é que é. Veja o que a gente vai ter que fazer para tomar essa terra. Aí vem os caras lá. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, a descrição de 10 espias. Olha, não dá, não dá. Deus já tinha prometido. Era o Deus do livramento do Egito. Era o Deus das 10 pragas. Era o Deus que aniquilou o Egito por amor a Israel. É esse Deus, desse Deus que eles estão falando. Então eles dizem assim, ó, não é possível. Nós não vamos conseguir nada ali. Os caras são fortes, são parrudos. Perto deles, ó, a gente parece catatauzinho, gafanhoto. Não vai dar certo. Números 14, de 1 a 4. Olha o que o medo faz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. Aqui já é o povo influenciado pela orientação desses 10 homens. Que descreveram a terra como difícil de ser conquistado, impossível de ser conquistado. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Imagina, gritaria, gente. Quando fala isso, fica imaginando. Imagina a paciência de Moisés. Por isso que precisa ter amor, precisa ter amor. Amor pelo próximo, porque às vezes vem de onde a gente não imagina. Moisés consegue liberar aquele povo, né? E de repente no deserto está essa manifestação de loucura, os caras chorando, gritando, eu quero voltar, esse cara não vale nada, esse cara trouxe a gente aqui para morrer. Imagina uma noite inteira gritando no ouvido de Moisés. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O medo é um negócio tão sério, que ele é uma sensação, um sentimento confuso. Os caras ficaram com um medo pavoroso da terra que eles tinham que conquistar, mas um medo tão exagerado, tão grande, que eles começaram a meter o pé pelas mãos. Por isso que eu digo, não tomem atitudes se vocês estão com medo. Por favor, para o bonde. E vai orar, vai clamar. Passou o medo, está sereno novamente, aí vai decidir em Deus o que fazer. Por quê? Porque aqui a gente percebe que eles tiveram tanto medo de conquistar a terra, mas eles não tiveram medo de blasfemar contra Deus. Eles não tiveram medo de aqui organizar uma rebelião contra o escolhido de Deus, que era Moisés. Oh, vamos nomear aqui agora já um novo líder para nos levar de volta para o cativeiro. Olha o que o medo produz. Até uma insensatez sem medida. Pô, está com medo do povo? E não está com medo da poderosa mão de Deus? Deus escolhe Moisés e diz, esse vai livrar vocês do Egito, a ele tem que ouvir. A ele tem que seguir, tudo que ele falar vocês vão fazer. E de repente, oh, vamos nomear outro aqui, deixa esse daí de lado e vamos fazer, vamos voltar para o Egito com outro líder. Olha que loucura. Quer dizer que o medo produz esse tipo de coisa. Se não houvesse medo nessa situação, o povo de Israel teria entrado na terra prometida, tomado posse da terra prometida, quase 40 anos antes. Quase 40 anos antes. Por causa desse medo, por causa dessa incoerência, eles levaram 39 anos perambulando pelo deserto, e nesses 39 anos morreram todos os adultos desse povo, para mais de 1,5 milhão de pessoas. Por quê? Porque Deus falou, vocês são ingratos. Essa geração não entra na terra prometida, só os seus filhos. Mas vocês, adultos que estão tomando essa decisão de se rebelar, não vão entrar. Olha o que o medo fez. Atrasou a vida desses caras em 40 anos. E mais de 1,5 milhão de pessoas morreram por causa disso. O medo. Imagina como Satanás se sentiu naquele momento. Conseguiu incutir. Com 10 caras que trouxeram uma visão diferente da visão que Deus tinha dado, conseguiu influenciar 3 milhões de pessoas a sentirem medo. Olha como o inimigo investe nesse sentimento. Porque ele sabe que esse sentimento, quando entra no coração do ser humano, destrói, vem para destruir. Bom, a gente poderia dizer aqui, segundo esses versículos, esses versos, essas passagens, que o medo e a falta de fé andam juntas. Mas eu quero propor aqui uma teoria um pouco mais drástica, que o medo, na verdade, não é atestado por uma completa falta de fé, mas pela fé no mal. O cara acredita mais na opção negativa, ele acredita mais na derrota, mas ele acredita. É uma fé negativa, olha que coisa louca isso. O medo traz isso. Não é que ele não acredita, senão ele seria indiferente. Agora, o cara que está tomado de medo, ele acredita piamente na derrota, ele acredita piamente que vai dar tudo errado, ele acredita piamente no problema e não na solução. Então ele acredita, na verdade ele acredita. Aqueles caras que falaram, vamos voltar para o Egito, pelo amor de Deus, nós vamos tomar uma coça quando a gente entrar nessa terra prometida. Eles acreditavam que eles iam ser destruídos pelos povos que moravam na terra prometida, que Deus tinha prometido a eles. Então olha que coisa louca, existe uma, vamos dizer assim, uma fé negativa e uma fé positiva, se é que a gente pode dizer assim. Pelo amor de Deus, não é pensamento positivo, né? Pensamento positivo nasce no coração do ser humano porque ele quer realizar os seus desejos. Então ele pensa, achando que aquilo vai se realizar. Fé positiva, desculpa gente, não vai. Eu pensei muito se eu traria esse tipo de expressão. Mas entendam bem, fé positiva no sentido de crer no que Deus tem para nós, no que Deus falou. No início do culto, o Márcio, quando abriu, ele falou assim, olha, o caminho para as nossas vidas é a palavra de Deus, porque ela é eterna, imutável, e você usou mais um adjetivo, forte, alguma coisa assim. Poderosa, alguma coisa assim. E é isso mesmo. Então, para ser coerente até com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, vamos ser sustentados pela palavra. Vamos viver a fé naquilo que a palavra diz. Porque quando eu não creio no que ela diz, eu vivo uma fé negativa. Eu vivo crendo que o problema tem mais força que o meu Deus. Que a minha fé não vale nada. Que as ações do inimigo na minha vida têm mais poder. Eu creio em coisas absurdas. Mas isso pode se tornar realidade? Lógico que pode, lógico. Lógico que pode. Isso pode atrasar a nossa vida? Lógico que pode. E aí eu paro para pensar o que a gente tem recebido de Deus. A palavra de Deus diz assim, 1 João 4:4, por favor. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? A palavra de Deus é poderosa, ela não muda, ela é eterna, ela não, tudo vai passar, a palavra de Deus não vai passar. E aí? É para mim crer nisso? Eu, como uma pessoa lavada no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo dentro de mim, eu vou acreditar no quê? Eu devo acreditar que o inimigo das nossas almas é mais poderoso? Aquele que está lá fora, aquele que, o príncipe desse mundo, é mais poderoso que o Todo-Poderoso? É? Talvez, num sentimento de medo incontrolado, eu possa passar a pensar dessa maneira tão absurda. Se eu entrar na minha posição em Cristo Jesus, eu vou crer nisso, tá? Eu vou crer nisso. Maior é aquele que está em nós, em vós, do que aquele que está no mundo. 1 João 5:4-5. 1 João 5:4-5. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Gente, esses dois versículos falaram várias vezes, usaram várias vezes a expressão vencer. Para você vencer uma batalha, é lógico que precisa haver o quê? A ausência de medo. Para o cara entrar numa guerra, entrar numa luta, ele precisa ter deixado o medo em casa, para ele poder brigar, para ele poder lutar, para ele poder ir adiante, para ele poder conquistar. Então ele precisa o quê? Medo, sai fora. E aqui diz, e alia, vamos dizer assim, fé à ausência de medo. Por que isso, queridos? É tão claro. Se eu confio em Deus, e quanto mais eu confio em Deus, quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu confio no meu Deus, quanto mais eu confio no meu Deus, mais eu sei o que eu posso esperar em Deus, mais eu sei em quem eu tenho crido. Amém? O que acontece? O medo começa a ficar pequenininho. O medo começa a ir embora. O medo começa a desaparecer. Eu passo a confiar naquilo que é uma realidade absoluta para nós. Deus em seu amor, Deus em seu poder, Deus com seus planos para se realizar nas nossas vidas, Igreja do Senhor Jesus. E para que essa palavra tenha poder sobre a minha vida, eu tenho que crer nela. A nossa vitória está na fé que nós temos nisso. Uma das maneiras que o Novo Testamento mais fala da ausência de medo do povo de Deus é quando relata que mesmo debaixo de perseguição, perigos, ameaças, proximidade de morte, nós permanecemos inabaláveis. Gente, no meu temor a Deus, eu não posso subir nesse púlpito e dizer para vocês o seguinte: confiem que tudo vai dar certo. Essa é uma promessa, essa é uma palavra profética, que eu tenho certeza absoluta que vai se cumprir absolutamente, totalmente, na eternidade. Tá? Eu não posso chegar agora e vender um peixe ou vender gato por lebre e dizer para você assim: olha, sempre vai ser assim. Tá? Medo, não é para ter medo. Coragem, pô, cara, você só vai colher alegria, só vai colher bênçãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, como ele falou, ela é eterna, ela não muda, ela é uma coisa só. Segundo a genealogia de Jesus, né? Aqui tem 1241 nomes que se interligam. Para dizer o quê? que a Bíblia, apesar de ser uma composição de 66 livros, na verdade ela é um livro só. Ela é o que Deus quer para a humanidade. Ela é o plano de Deus para as nossas vidas. Então ela é uma coisa só. Eu não posso rasgar uma paginazinha e guardar no bolso como se nada tivesse acontecido. Os meus irmãos podem não ver. Eu posso continuar pregando até a volta de Jesus que tudo está bom e tudo vai se dar bem. E deixar todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo tranquilo. Mesmo não acontecendo essa alegria, essa tranquilidade, essa vitória sempre. Mas eu posso pregar. Depois, eu posso até enrolar vocês durante um certo tempo, mas é certeza que eu vou prestar conta para Deus. Porque Hebreus diz lá que eu, como pastor, tenho que responder pelas ovelhas que o Senhor me deu. Eu não posso brincar com isso. E nisso, queridos, eu não posso deixar, por exemplo, de dizer para você que se você deixar o medo de lado, você vai, muito provavelmente, colher frutos maravilhosos disso. Você vai ver o poder de Deus sobre a tua vida como você jamais imaginou. Porque tudo que a gente faz por fé é abençoado por Deus. Tudo aquilo que a gente faz com coragem de ver Deus ser glorificado, você é abençoado por Deus. Agora, eu não posso deixar de dizer que a ausência do medo, a coragem, só vai te trazer benefícios nesse sentido. E a ausência do medo, a coragem dada por Deus por causa da fé, por causa do amor que você tem por Deus, pode te trazer também sustento. Sustento. Não pense que isso é pouco diante de milagres, diante de bênçãos materiais. Sustento. Porque se eu não estivesse falando disso, o que seria dos meus irmãos perseguidos? Que estão tomando pancada todos os dias da sua vida. E talvez Deus esteja mais feliz com o menor deles do que comigo. Eu me considero uma pessoa abençoada. Eu me considero uma pessoa que Deus tem tido misericórdia e ouvido as orações. Acontecem coisas na minha vida que eu precisaria andar de joelhos para dizer como Deus é bom. Para manifestar um pouquinho de gratidão por tudo que Ele tem feito por mim. Mas talvez o momento mais doce da vida de um cristão seja ele não negar a Cristo no meio da tribulação, no meio de um momento em que a fé dele está sendo provada. Coisas que acontecem com a igreja perseguida todos os dias. Eu tenho notícias ali, são todas elas assustadoras. Assustadoras. De pessoas que têm, por exemplo, um casal, acho que no Paquistão, tiveram um casal de filhos, são cristãos, estão educando os filhos no cristianismo, roubaram as duas crianças do lar deles, por ser um lar cristão, e essas crianças estão sendo criadas por um casal de muçulmanos. Esse casal está tentando tirar e pegar a guarda de novo dos seus filhos naturais, e não estão conseguindo. E a missão Portas Abertas pede a nossa oração, a nossa intercessão. Mas aí nessa hora, o que vai prevalecer para essa família, não é apenas a fé para ver o milagre acontecer dessas duas crianças serem devolvidas. Porque isso tem muita chance de acontecer? Tem. Tem chance de não acontecer? Tem também, gente. Tem também. Tem. Nós não podemos perder de vista a soberania de Deus. Tem coisas que eu não consigo explicar, que acontecem por aí e eu não consigo explicar. Com o meu conhecimento bíblico todo. Não consigo explicar. Não consigo entender sequer. Mas as coisas estão acontecendo. Então eu digo para vocês que se a gente orar para que essas crianças sejam devolvidas para os seus pais, tem, vamos dizer, 50% de chance de Deus fazer um mover lá e dar, e eu vim ler essa notícia aqui daqui uns meses para você. Mas tem 50% de chance dessas crianças continuarem lá, porque eu não sei. Agora, os pais nessa hora vão precisar de um amor a Deus tão grande, de uma ausência de medo. Eles vão precisar continuar confiando tanto no Deus deles para não entregar os pontos, para não voltar a ser muçulmano, negar o nome de Jesus para poder ter as duas crianças de volta. E nessa hora, a ausência do medo também é maravilhoso. Por quê? Porque sustenta. Olha só esse texto que fala dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha lá, versos 36 a 38. Olha que coisa linda isso aqui. O texto diz assim, ele está discorrendo sobre aqueles que pela fé foram vencedores. Pela fé e pelo amor a Deus, não negaram a Deus. E lá pelas tantas, no verso 36, ele diz assim, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Está relatando pessoas que honraram o nome de Deus. E o destino deles não foi dos mais agradáveis. Mas essas pessoas hoje estão nos céus com Cristo Jesus. Como salvos, e provavelmente entraram no paraíso, com Jesus os recebendo e dizendo assim, entra servo bom e fiel e toma posse daquilo que é teu. E tira essa cruz e coloca a coroa sobre a cabeça deles. E qual é a diferença num momento em que o cara está sendo cerrado ao meio e está sendo dito para ele, a gente para a serra se você negar o teu Deus, se você negar a Cristo, e o cara falar, isso não é possível, e a serra continuar a cortar o cara ao meio. O que sustentou esse cara? Qual foi a diferença entre céu e inferno, salvação eterna e perdição eterna? Foi um amor tremendamente grande por Deus. Esse amor, gente, é o que diz aquele texto que eu até li, acho que foi o último texto que eu li na quarta-feira, coloca para mim, Fábio, 1 João 4, primeiro verso 16 e depois o verso 18, 1 João 4, a explicação para as pessoas serem sustentadas em momentos de aflição, está aqui. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Põe o 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu tenho certeza que esses que foram até o fim, nesses flagelos, nesses sofrimentos, talvez nem tormento tenham sentido no finalzinho. Não vou dizer, logicamente, que o cara não sentiu dor, medo. Eu digo aquele tormento que aflige a alma e diz assim, agora eu dancei, acabou tudo. Ainda vou sofrer pra caramba antes de morrer. Não. Talvez o pensamento fosse o mesmo pensamento de Paulo, um pouco antes de se apresentar ao cara que ia cortar o seu pescoço. Quando ele, animando as pessoas, ele diz, olha, força vocês, eu estou firme, porque até aqui o Senhor tem me dado a vitória, eu tenho sido sustentado por Ele, o Senhor tem guardado a fé no meu coração, e eu posso dizer para vocês, olha, o combate que eu me dispus a combater em Cristo Jesus, eu combati até o fim. E por quê? Porque um dia em vida, gozando de saúde, ele disse assim, ah, como eu preferia estar com Cristo agora. Mas esse amor é um amor tão diferente, não é um amor egoísta. Ele diz assim, Nesse momento, se eu pudesse escolher, se Deus chegasse diante de mim e dissesse assim, onde você quer estar? Quero estar com Cristo, lógico, é muito melhor. Mas ele sabia que naquele momento, qual era a vontade de Deus? Que ele permanecesse na terra para falar do amor de Cristo a outras pessoas, para que outras pessoas fossem salvas. Então, esse tipo de sentimento anula todo medo. Paulo era um apaixonado por Jesus e apaixonado pelo seu próximo. Então ele obedecia e não tinha tempo ruim para o cara. É isso, esse é o segredo da igreja. Esse é o segredo para vivermos e passarmos aprovados por esse tempo, gente. Esse tempo onde medo é uma moeda de fácil circulação. A gente está cercado. Liga a televisão, principalmente a televisão aqui no Brasil, liga. Os caras sobrevivem de notícia ruim. Acabou de inaugurar agora nas TVs locais de Santos dois jornais que o cara fica de pé, que nem um pateta lá, e dando ênfase para tudo que é ruim, para toda notícia ruim, e fazendo o mesmo estilo do Datena. Porque é isso que dá ibope, gente. É isso que dá ibope. O cara não está ganhando R$400 mil por mês à toa. O ibope está lá em cima. E eles vendem medo, é medo. Não vou dizer para vocês que eles estão mentindo e contando história que não acontece. Nós estamos cercados pelo medo por causa da situação de violência no nosso país, tudo isso. Mas que isso é? Tem gente ganhando com isso? Tem. Há a promoção do medo, porque o medo vende. O medo é uma sensação horrorosa. E o medo também destrói. O medo é uma arma muito forte usada por Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, queridos, o medo é um sentimento a ser combatido pelo cristão. Amém? Ação do Espírito Santo na nossa vida. Apego à palavra de Deus, que é poderosa, que não muda, que é viva para nos sustentar. E amor, gente, amor, eu tenho que buscar isso todos os dias da minha vida, amor por Deus e amor pelo meu próximo. Amor que jamais me faça retroceder, que jamais me faça humilhar o meu próximo e fazer com que ele se escandalize e se humilhe. Fazer aquilo que a carta da missão Portas Abertas está pedindo. Cara, se a gente na Igreja Livre tem dificuldade de perdoar o nosso próximo, nosso irmãozinho, que fez aí uma coisa. Imagina como é que estão os nossos irmãos lá, que são esbofeteados, que suas crianças são roubadas. E ele tem, pela Bíblia Sagrada, que orar pelo cidadão, para que ele se converta. Tem que pedir, tem que amar o cara. Então, gente, o segredo é esse. É isso que vai nos afastar do medo. É isso que vai trazer a vitória verdadeira, que vai se concretizar na coroa da vida, nas nossas cabeças. E eu sei que você quer isso, e eu quero também. E a gente precisa de uma vida abundante aqui, até o Senhor Jesus nos chamar. E essa vida abundante passa por tudo isso. Passa por uma vida de conquistas, uma vida de vitórias, uma vida onde os milagres aconteçam nas nossas vidas, testemunhando que nós cremos num Deus de poder. Mas uma vida também em que, quando o negócio está ruim, quando está apertando, quando eu estou sendo afligido, eu consigo confiar em Deus. Eu consigo continuar amando a Deus. Eu consigo liberar perdão para aquele que me fez mal. E está doendo ainda, mas eu libero perdão e quero a salvação daquela pessoa. Amém? Então a gente precisa orar muito para que Deus nos toque com esse tipo de unção, com essa vida cristã, porque é essa vida cristã que vai fazer diferença nessa época que nós vivemos. Vamos ficar de pé, queridos, por favor, em nome de Jesus. Duas orações. Primeiro, por uma fé verdadeira. Para crer na vontade de Deus para nós e no seu imenso poder. Fé verdadeira e não fé negativa.